olha, fé e a ver se tenho coragem de lá chegar. Você fez alguma promessa? Não fiz. O facto deste ano o Papa Francisco também estar presente? Não foi nada disso, não foi só por isso. Chegou a altura que eu sim, tenho que ver se consigo chegar lá, mas por Deus, vou chegar. Está aqui a receber algum apoio? Sim, o que é que se queixa mais? Tinha ali já uma bocheca grande, já em Pinhanços, e então tiveram-me lá a fazer o penso e agora daqui para me darem mais uma ajudinha, a ver se Nossa Senhora me ajuda até chegar lá.